fazer emenda aí, se puder. Trabalhador, se quiser, ingresso direto, portão 02. Ok, inclusive ingresso direto, portão 02, fazer emenda aí, se puder. Prossiga. Está autorizado, não pode prestar. Alô, Salvador, bom dia, Golo 621, autorização São Paulo, está ciente da informação do papá. Golo 621, papá confere, autorizado São Paulo, nível de voo 360, rota para o Zulu 10, por base, para o Zulu 16, passe conforme o plano. Decolo da 10, primeira curva direita, saída da EL, Lê da transição Motiva, o transponder 5172, controle Salvador, 199.8. Autorizado São Paulo, nível 360, upper Zulu 10, pulgar, upper Zulu 16, após conforme rota. Decola do 10, curva direita, saída da El, Leda, Moskva. Código 5172, controle de saída 198, ao gol 1621. Sim, 1621, correto, contingimento, pode pro feedback. Reportarei pronto. Confirma, por gentileza. É o Gol 1184, autorização Recife. Gol 1184, lugar de cópia. Essa é a escuta. Salvador é o Gol 1094, está estabilizado no ILS, 2,5 milhas do índice a Sierra. Gol 1094, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso. Ajuste 1022, pista, chuva sobre o campo, pista molhada. Ciente, 1022, aguardando a autorização de pouso. Filho que chamou o solo, a transmissão foi muito baixa, não foi possível compreender. No 4451 a transmissão está muito baixa. Você podia fazer um check no equipamento, por gentileza? 4451 para o táxi. Está alternando Ribeirão Preto. Uma autonomia de 4 horas e 25 e pessoas a bordo 102. Agora sim, azul 4451. Livre o táxi via Índia.0 torre 118 decimal 95. Ajuste altímetro 0022. Gente, via Índia 1895 azul 4. 451. Só para confirmar, como é que tá o vento aí, por favor? O vento tá de 170 graus, 149. Gente, 4451. Solo Gol 1184. 1184, pronto, cópia? Negativo. Gol 1184, autorizado Recife, nível de voo 370. De colo da pista 1-0, primeira curva da esquerda, subida Pucajamo, Aracaju, após a rota do plano. O transponder 5165, controle Salvador, 1-9-8. Confundiu, azul 4-4-5-1 agora. Esquerda, decola, 5-1-6-5, transponder 19-8, controle de saída, Pucajamo, Aracaju. O 9984, estava pronto para o feedback no 8. O azul agora alto e claro. O gol no 84, a aeronave da Azul modulou junto. Você podia cotejar novamente, por gentileza? 370, Recife, decola à esquerda, 5165 no transponto 198 com controle no perfil da Pucajão ou Caju. Tá bom, no 84, correto, cotejamento, rebote quando pronto para o pushback. Tá no 8, tá pronto para o pushback. O 184, autorizado o pushback, rebote pronto táxi. Reportaremos para o táxi, obrigado. Visão Malfista, gol 1094. No gol no 094, pouso autorizado, visto no 0, vento 1,60 graus, 1,60 nós. Livre pouso, gol no 094, poderia ligar as luzes de táxi ou aumentar a intensidade, se estiver ligada? A luz de pista? Afirmo. Já no máximo. Ok. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, Open November 857, Moço. O transponder 5147, controle Salvador, 1-1-9-8. Você espera pronto, azul 4451. Azul 4451 autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinha e mantém 4451. 995, ajuste altímetro no 022. 24, libera a próxima direita, chame controle solo em 121, décima 1. 211, livra a direita, corta, é isso? Alva, repórter da Juliette. Repórter Juliette. 1623, 1-3-3-6-5. Tá, chegou no 1-1-8-4, está com 3 horas e 30. A bordo nós temos 118. A sua alternada é de uma pessoa. Azul 4451, decolando as 26, chame controle Salvador em 1-1-9-8, por favor. 198, boa, azul 4451. Juliette, portão 1-0, gol 1-0-9-4. Gol 1-0-9-4, 1621 está condicionada após o parqueamento da aeronave da companhia no 10, livre pushback, rebote frontal. Faz a passagem lá na companhia que vai pro 10, está autorizado, gol na 621. Sinal 022, reporte visual com campo. Quando 022, reportará quando visual para 37. Bom dia, vou 1184, ponto de espera da 10. Bono 184, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Bono 184. Sente 487, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 122. Autorizado, pistão 87, muito obrigado. Salvador, muito bom dia, o voo 648, com a informação playback no portão 62, e a próxima para a cópia. Autorizado Maceió, nível de voo 350, rota para o Zulu 17, Orágua, após direto. Decolando 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajé, Maracaju, 5004, transponder, 119.8, controle. 350, aprovado, Serra Brava, Mike Oscar, decola da 10 com curva à esquerda, Pucajé, Maracaju, para o Zulu 17, Orágua, direto, 5004, 198. Plano 648, correto, atendimento, pode pronto, pushback. Portará. Alô, Salvador, hoje é na M140, informação Romeu, solicito 370, Maceió. Xané 6140, autorizado Maceió, nível de voo 350, rota Upper Luma 7, Orago após direto. Decola da 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajã, Maracaju. Transponder 5402, Trânsito Salvador, 119.8. Autorizado 350, Maceió, Upper Luma 7, decola 10, curva esquerda, Pucajã, Maracaju. 525402, eu transponde 119.8 ao controle. Já é 140, correto, pode falar com o Chibé. Samara, 149, ou 40. Para o táxi, gol 162, Mono 172, 4 horas e 16, Galeão. Corrigido, gol na 621, ele está aqui, já está com o número, ajuste ao time, todo mundo 022. Ele está aqui com a espera 1895, gol na 621, obrigado. Olimpo 02, fique atento ao bandeirante da Força Aérea, após autorizar o táxi, reporte no Taxi Hotel. Pode estacionar a frequência livre. Uno 184, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Oi Salvador, bom dia, Azul 27, 19, estabilizado LS. Bono 184, decolando os 34, chame controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. Azul 8, boa. Azul 27, 19, bom dia, reporte visual com campo, ajuste no 022. Visual, Azul 27, 19. Confirme já visual? Totalmente. Sim. Autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Ciente, livre pouso no 027 na nave. Informação externa já está totalmente visada. Confirme para a torre. O 2799 informa que a partida externa já está totalmente visual com a aeródromo. Sente grata pela informação. Torre, boa, boa, no 621, ponto de espera pronto. Boa, no 621, boa, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Olimpo 02, reporte pronto na Taxi Hotel. Quem reporta pronto hoje? Torre, o Olimpo 02 está no hotel, branco cruzamento. Sente, Olimpo 02, mantenha presente posição. Ok, manter posição. Gol no 621, autorizando alinhar e manter pisto no zero. Linha mantendo no zero, gol no 621. Zonamento, portão 612. Gol no 642, autorizado, reporte para um táxi. Portará táxi autorizado. Chat no 9, no solo 37, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1. Direita 121. 1, azul 271-9. Zero do final, Delta. Limpo está presente, transfere controle solo em 121, decimal 1, limpo 02. Transfere solo, 02. 2 para a precisão táxi. Solo Salvador, azul, 2719, livrou na Foxtrot. Azul 2719, prossiga táxi via Alfa, dando passagem ao P3 da Força Aérea. Táxi via Alfa, dando passagem ao P3, azul 2719. O Olimpo 02, prossiga táxi via Alfa, Juliette. Pate 1 no INJ até o ponto de espera da pistão no 0, no ponto de espera se espere a torre novamente em 118 decimal 95. Ciente, prossegue Alfa Juliette, Pate 1 no INJ, ponto de espera, chamando a torre 118 decimal 95. ONU decolado às 4-0, chame controle Salvador em ONU, ONU 9, decimal 8, com voo. 9-8, obrigado. Eco Delta Papatango, Eco Delta Fox. Confirme o nível solicitado para Morro de São Paulo. Papatango, Eco Delta Fox, autorizado Morro de São Paulo, nível 040, decola da 17, primeira curva à direita, saída árvore após direto. Acione no transponder 0134, o controle Salvador opera em 119.8. Papatango F Delta Fox, funcionamento táxi com a torre 118.95, ajuste altímetro 1022. Azul 2719, Juliette 03. Juliette 03, o 2719 azul. Para o táxi, chegou 64899, 2 horas e 9, alternando o recife. Vídeo táxi via Pátio 1, no Índia, contra 0 na 0 torre, 118.95, ajuste altímetro 1022, observando o parqueamento do Embraer Azul no 03, gol no 648. 7 passagens, prossegue pátio Índia 295, boa. Tente no pátio 5, autorizado acionamento. Reporte pronto para o táxi. Olimpo 02, então, ponte espera para cá. Olimpo 02 autorizada, alinhar e decolar, pistão no zero, ventura no 60 graus, 07 nós. Aí decola o Olimpo 02. Delta Fox autorizado, táxi, reporte na papá. Oi, bom dia, Gol no 648, ponto de espera pronto. É? Gol no 648, mantém o ponto de espera. Mantém. Bono 648 autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinho, mantém pistão no zero, 648. Olimpo 02, decolado aos 46, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 7, chama controle 119, decimal 8, Olimpo 02. American 229. American 229, prossiga. É o American 229 na posição 11 do pátio 1 para reboque para a posição 01 do pátio 3. Autorizado, reporte no término no pátio 03. Autorizado, reboque e reportará no término, posição 01 do pátio 3, American 229, mantendo a escuta. Pessoal Salvador, o Olimpo 06. Papá Romeu Charlie, Alfa Tango Torre. Tá na altura de Interlagos, mantendo o litoral de Sauípe para o Iguatemi, para cruzamento do campo, Charlie. Gente, Charlie, Alfa Tango mantém referências visuais, informo um tráfego, mãe 737 da Gol iniciando rolagem com curva esquerda no perfil da saída Puca. Abandone a linha do litoral e reporte no través norte da torre para o cruzamento do campo. Ok, vai manter a vertical da entrada do corpo e reporta ao norte da torre para o cruzamento. Charlie Alfa Tango. Primeira curva à direita, saída da Euler da Irume, até November 857, Moço, após direto. Acione no transponder 5162, controle de Salvador, opera em 119.8. Palos 48, aciona o transponder 5404. 5404. Vai corrigir o transponder 5404. O 648 informa o tráfego helicóptero à sua esquerda, mantendo 500 pés aproximadamente. Cheque do tráfego 648. Olimpo 06, correto cotejamento, acionamento táxi 14 em 118.95, ajuste de altímetro 1022. Salvador, muito bom. Jogou no 739, está atingindo o nível no 70, aproxima Mari. Ciente da informação, Romeu. Para pushback, está no meio. Gêmeo 140, está autorizado pushback, pode prosseguir. Passar na porta, 61 na parceira. Tango, Juliette Serra Tango, prossiga. Confirme o horário da notificação? Ali, Alfa Tango. É, eu tô aí. Tá, escuta. Confirme a posição? Tá, pode passar o pedágio da estrada do Campo Sena, tá mantendo a vertical. Sim, te formos forte chuva sobre o campo, visibilidade de aproximadamente 3 mil metros no setor norte do campo. Reporte no Través Norte para o cruzamento, em condições visuais. Vai reportar no Través Norte da torre para o cruzamento, em condições visuais, te olha passando. Torre, bom dia, de Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Bom dia, repita a mensagem. Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Papapapá, Zulu, Juliette Serra, reporte curta sinal para pouso pista 17, ajuste 1022, informa o tráfego helicóptero, mantendo o setor norte do campo à sua esquerda. Ciente, não visual com tráfego, ciente, informando na final da 17, Zulu, Juliette Serra. Informa condições do campo agora, 500 pés de teto, 3 mil de visibilidade. Confirma intenções. Vai manter o cruzamento, senhora. Sente Alfa Tango, mantém o setor norte, não interfira com o setor de aproximação da pista 17. Informa o tráfego. Romeu Vitor 10, prosseguindo para o pouso 97. Ok, está ciente do tráfego, senhora Alfa Tango. Aguardando no setor norte, o Xarapa Tango na altura da insinuante. Charlie Alfa Tango ainda não avistado. Aguarde instruções. Aguardar instruções, Xarapa Tango. O Zulu de Letiã, 4 milhas afastado, 36, visual com a 17. Gente, Zulu Juliette Serra, ainda não avistado. Pista livre, informa o vento 160 graus, 109. Gente, Zulu Juliette Serra. O Charlie Alpha Tango está ao norte da torre, cara. Sente Charlie Alpha Tango, ainda não avistada. Forma o tráfego. Romeu Victor 10, curta final para pouso da 17. Reporte no ponto médio para o cruzamento da, do campo. Ponto médio da pista 10 para o cruzamento. Tá no ponto médio aguardando sua autorização. Alpha Tango avistado no momento, autorizado o cruzamento do campo, atento ao tráfego em aproximação para a 17. Reporte eixo da 10 livre. O Charlie Alpha Tango entendeu que está autorizado a o cruzamento, correto, senhora? Afirmo, avistado no momento, autorizado o cruzamento do campo. Correto, protejamento, acionamento táxi 1019 Bangu direto a Buco, Fortaleza, nível de voo 3720, rota Upper 1019, Bangu direto a Buco, Fortaleza. Saída Mombo, transição Froti 5423 e o controle 1098. Bombo 094, correto, protegimento, pode quando pronto, pista 10. Vai tomar. Guia 140, ponte espera pronta, 10. O Xanermen 140, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter na 10, meia 140. Serra avistado no momento, pouso autorizado, pista no 7. Sim, a gente usou no Juliette Serra. Charlie Alpha Tango, autorizado o cruzamento da cabeceira 35, reporte através do farol de Itapuã. Informo condições do aeródromo, 500 pés de teto, 2000 de visibilidade. Ciente das condições meteorológicas, está autorizado o cruzamento da 1735 para reportar na vertical do farol de Itapuã, o Charlie Alpha Tango. Charlie Sierra, no solo 56, confirme o local de estacionamento. Ciente, Papa Tango, Eco Delta Fox, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Oxanerme 140, ao alinhar decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 13 nós. Informa o tráfego a 1 milha do marcador externo. Ok, gente, vai iniciar o 140, livre decolagem. Lulu, Juliette Serra, atento ao tráfego Papa Alpha 31, livrando a taxa Papa, autorizado ingresso, autorizado táxi via pista, reposta na Papa Pista Livre. Tomara na papá ou no Google Lecture. Tá passando o farol de Itapuã, o Charlie Alpha Tango. Gente, Charlie Alpha Tango, transfere o controle em 1019.8, mantendo referências visuais. 1980 vai manter referência visual, Charlie Alpha Tango, grato. Tá, mensagem? O Zulu Juliette Serra lembrou, bom dia. Bom dia, frequência livre. Tá 3198, aproximadamente 3 milhas. Tá 3198, ajuste 1022, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 149. 10. 3198, reporte visual com o campo. Foi parado. Xanerme 140, decolada 58, chame controle Salvador em 119.8. 19862, 2461, graças, muito boa. Tente 3198, graças. Sou Salvador, azul 27-2590. Estabilizado, localizador. Azul 2590, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. Na sua escuta. Eco Delta Fox. Sapatango, Eco Delta Fox, aguarde instruções. Eco Delta Fox está presente. Decolagem autorizada, pista no 7, o vento 140 graus, 159. Gente, um bom dia. Bom dia, América do Sul. Décima 1. 21-1, só 3-1-2. Torre, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, torre. Aliado, próximo, Alex. Sente decolagem autorizada da presente, o vento 140 graus, 15 nós. Luciano, Eco Delta Fox. Salve Salvador, muito bom dia, tá 3198, tá livrando na sua escuta. Tá 3198, tá Cívia Alfa. Repartir-se da Juliette. E a Alfa tá livre e vai passar pela Juliette, 01, chamei em controle Salvador em 119, décima 8. Grave o extrato da Fox. Azul 2590, ajuste 1022, estimativa de teto de 500 pés, reporte visual. Ciente, 2590. Toro 2206, a hotel para o Japão. Sou 02706, aguarde, mantém posição. É o Força Aérea 7206, Olimpo 06, mantém posição. Correto, Olimpo 06, mantém posição, aguarde para o cruzamento. Na guarda de cobre, prepara a subida da El Leirume. Sim, gente, guardando a faixa, gente, subida prevista, o 3198. Quanto a Juliette, da 3198. Da 3198, Juliette, gate 09. Juliette, está livre ingresso, gate 09, da 3198. tiver questionamento, Gol 1094 na número 10. Gol 1094, está condicionado. Após o paqueamento do Airbus da Cano 09, inicia o feedback e pode estar. Após o Airbus paquear na 09, inicia e chama táxi. Olimpo 06, após a passagem da aeronave da Azul, autorizado o cruzamento. Eu não sei, mas a aeronave da Azul, cuidado. Salve, salve, bom dia, pastor 7. 1-0, ainda 9. Voo no 739, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, vento agora de 160 graus com uma 12 de 9. Aguarde, voo no 739. 2590, solo 04, direita 121, decimal 1. 211. Olimpo 06, autorizado cruzamento, pista 1028, chame na Delta, liberando pista. Chamará na Delta, pista liberada, ou 06. Ótimo 06, agilizando na medida do possível, Olimpo 06. 06. Alfa 543. Alfa Quilo Paz 3, 2590. 739, os tráficos que o precederam reportaram visuais aproximadamente 500, 600 pés, continua a aproximação e reporte quando visual com campo, o trem baixo travado, 1739. Reportará com visual com campo, 1739. Olimpo 06 da presente, chame solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, fica ali, 20, para baixo. Correu Papa Romeu te levantando, passou através do parque de Passu para regresso na Janda Batacá. Cada mata ciente, autorizado da presente, o cruzamento do eixo de aproximação pistão no zero, base pela direita, chame base para o final pistão no centro, chora com o tango. Autoriza o cruzamento via 1735, senhor? Pouso 739 avistado, pouso autorizado pistão no zero, vento de 160 graus com uma dúzia de nós, pistão no zero molhada. Livre pouso, gol no 739. Charlie Alfa Tango, confirme, pouso pairado pista 35, é isso? Não, cruzamento através da 1735, seu bom Gadabata. 7198, controle da 3191. 3191, correto, protegimento, pode pronto, estiver. Pastor 06, corrigindo, Olimpo 06, Taxi Alfa, reporte a sua Juliette. Taxi Alfa, reporte a sua Juliette. Taxi Gol 1094, POB é de 173, alternamos Teresina, 3 horas e 7. Gol 1094, livre Taxi Alfa de 1 no Índia, conquistado no 0 Torre, 118, decimal na 5, ajuste altímetro 1022. B22, Pátio Índia, no ponto espera 118,95. No 739, no solo 07, direita 121, décima 1. Direita 211. 0, primeira curva à esquerda na subida Conde, o transponder 0263, controle de Salvador opera em 119, décima 8. Roda conforme, nível 110, primeira curva à esquerda na perfil de saída Conde, aciona 0263, controle. 119, decimal 80, pastor 87, assinado, confortado. Confirme para abrir autonomia, pastor 87. 09 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, pastor 87. Pastor 87, para o táxi, chame a torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro 1022. Chama a torre, 1895, para o táxi, pastor 87, grato. Gol 1739, livrou na sua escuta. O Olimpo 06 dará passagem ao Boeing da Gol, segue o mesmo até o ponto de espera Pistão 0, quanto no ponto de espera Torre 118, decimal 95. Gol para a Rafa Gol, segue para o ponto de espera, ponto de espera, chama 3. Solo, Gol no 739, ligou na sua Francisco. Gol no 739, taxi de Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, Gol no 739. Táxi aprovado, chama interseção. Vai livrar 1735 e ingressa na mata, ou será fatal? Bravo, 1719, aguarde cópia. A saída, senhorita, por favor. Israel, lenda, transição ótima. Obrigado. Pastor 87, autorizado o táxi via hotel, chama a interseção da pista no zero. Dispatch, chama a interseção para a curva de pista, pastor 87. Conta, espera, pronto, gol 1094. Gol 1094, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 109. Livre, alinhar e decolar, pista 10, gol 1094. Azul 2719, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, rota Pergulo 10, Taubaté. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição, Mótima. Transponder, 5430, controle Salvador, 1190, próxima 8. Autorizado Guarulhos, 360, Pergulo 10, Taubaté. Da 10, direita, EL, Leda, Mótima. 5432, transponder, 198, Azul 2719. Azul 2719, correto, procedimento, pode pôr no feedback. Pastor 87, após a passagem da nave da Gol, autorizado cruzamento da pista, reporte na Delta. Pastor 87, do diagonal, para respeitar, estamos em um cruzamento até para a Delta. Olímpio 06, autorizado a linha e manter, pista no zero. A linha e manter, pista no zero. Gol 1094, decolada Zuno 1, chame controle Salvador em 120, correção, 119, décima 8. 198, obrigado. 3191, autorizado o feedback, pode contar. 0 por 7, eu passo ataque no 3091. Pastor 87, 30 táxi para ponto de espera, pista 10, dia táxi Alpha Juliet, parte principal, táxi India, no ponto de espera, reporte pronto. Pastor 87, 2 Aldo. Zero, vento no meio, zero graus, 1, 2, 9, 0, 22.